4485. 4485. Oeste, retorno na navegação na Praia de Dona, desça para 2010 e informe sobre o horário. Desça para 2000, na Praia agora de Dona, informa a Azul 4485. Só fala mais de litoral, só para você. Sobrevoando o farol da barra? Sim, papai, não quer ver o farol da barra. Gente, eu não escuto o controle, ajuste chama 021. 021. Falou, seu J2662. Falou, seu J2660, desce para 316. 316, ajuste chama 021, cancelada, restrição de nível em base. Papagem 10 Papagem. Papagem 10 Papagem, chama para Salvador, frequência 198, decimal 95. Para Salvador, 198, decimal 95, Papagem 10 Papagem. Oi, bom dia, o Papá Romeu, Papagem 10 Papagem, estabilizado no ILS. Papai Romeu, Papagem 10 Papagem, 7 do tráfego, alô, 2 para o Pulsa, 67 ATR da Azul, reporte de Serra. Aguardando a autorização para o futuro. É, você faltará a Índia Terra, o papá de leite, papá, passado travado, assim que passar o Índia Terra. Colônia 250, redução da velocidade para 2109. Chama-se um Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 10. 233, tá? Copiou o papá, Juliette, papá? Sim, continua a aproximação, agora a liberação para o pouso, papá. Gente, continua na aproximação, aguardando. Azul 2662, falou 39, direita, taxa e eco, 219. Direita, eco, 219. Azul Sul, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Sente, Azul 4485. Azul 109, altímetro 021. E depois 910, papai, 10 papai. Barcelona 250, desça para 2000 autorizado a chamar o Yellow Fox Train, forma estabilizada. 2000 para 3, precisando aqui. Estabilizando no Yellow, em relação 4485. 4485, chame para o Salvador, frequência 18 do Small 95. 3895, azul 4485. Salvador, bom dia, azul 4485. 4485, sente do tráfego, ativa a aproximação, aguarde autorização para o pouso, é 1-2 na sequência. Tráfego precede, um Papa Alfa 46, cruzando a cabeceira em 10 segundos. Sente, azul 4485. autorizado a telestar, Juliette Papá. 323, está no ponto de para o ponto. Puxa, M326, bom dia, autorizado Leandro Decorato, pistola 0, vetor 70, alvo 09, altíssimo 021. Ali da coluna 0, M323. Romeu, novembro, acho que isso, pista 7, pouso autorizado, vento 150 graus, 89, latido 021, pista 7. Senhores, pouso no 7, novembro, a 6. 7-2000, sala 00, direita, Fox Prat, 121, nesse momento. 219, na Fox, obrigado. Controle. Estou encerrado 5 minutos para a posição coral. Mantém nível 100, chame agora controle IELTS na frequência 120, décima 11. Últimos meses, para 3 no 3, ajuste 1021, autorizado final de elenco 5, fone estabilizado. Não sei 38 para 6 não, copiou 38 para 6, dessa 38 pode estabilizar a melhor. Correto, então 38 para 9,6. Pensa para 3 no 3 e fome estabilizado. Correto. Sola 02-180, autorizado até a parte da mata, estacionar a frequência livre. Chama 1323, chama centro 25, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 80. 2835, 238, vou chamar 1323. A fazer 512,5, 512,5, correção. Chame por frequência 198-95. São 3896, autorizada aproximação e elogio, de estabilizadorzinha para os informes estabilizados. Estabilizadorzinha autorizada, é para estabilizar, são 3896. Continua a aproximação, baixou o travão? Negativo. Você pode baixar travão, tráfego tipo helicóptero, um esquilo, decolando da cabeceira 17 com a pé norte, sem interferir no eixo de aproximação. Vai manter 500 pés à sua esquerda. Venta no 30089, reporte checado. Normal 1715, apoio norte após o destino, né? Liberdade, bairro da Liberdade Lapinha. Gente, Liberdade Lapinha. Aguarde para vocês as comunicações da José 5, decolado 06. A 06, a fazer transferência. 06. CBLS, João Rocampo, 3896. Gente, 3896, temos para informação helicóptero da Polícia Militar ao norte de Simbra, mantendo 506 interferindo na sua aproximação. 3896, CN. Solicitador, frequência 18, decimal 95, TAM 3896. Torre 1895, TAM 3896, obrigado, bom domingo. Bom dia, Décima tem nível 050. Vem chegar do Bomé de Ana, ajuste ano 0219. Está travada, agora a liberação para o posto. 7, 3, 8, 9, 10. Azul 5196, no solo 09, direita Fox 7, 2, 9. 296, checa o trem de pouso, viatura 50 graus 109, 10, pouso autorizado. Viatura 90, 338, para ver, baixei para nós. Bom dia, presidente. 15, recebido para nível 115, engenharia de voo visual, mantém o setor oeste da ilha, ajuste no terminal 1021, reporte quando iniciar o lançamento de paraquedistas. Julio, acho que é aqui. Papai Romeu Sierra, Golf Oscar, estacionamento autorizado, é porte para ataque. Azul 2, 762, posto Zero. Azul 2762, pistão 0, pistão 0 da LR, manter. Zero, você, 1094, Fox 25, direita Fox 21, 9. Direita Fox 21, 9, obrigado, 0094. obrigado, bom dia. César 7, como você chama, Raposo? Com quem entrou, Cervo Caixa? Como você chama, Raposo, Cervo 7? Chama pouso em Valença, 1410, Cervo Caixa. Gente, foi bom, Cervo 7, 1410, copiando, reporte para o Padarra, ou quando visual for mais do que o Padarra, para levar. Para da barra, onde joga o helicóptero que é a local. 205. 05, está do Robson 44, para o Palhaço. Eu tinha que Estamos com 1000 previsto. 4307. Após pelo autorizado procedimento. Isso para 2007, está privado e agradecer que foi a pista no 0, repartindo obrigado. 2007, 3, repartindo obrigado. 4307. Com letra do Fiesta, consentido já com tudo. Fiesta, atente ao lançamento para a pista, através de Veracruz, e o Victor Índio Juliette, conversando no corredor Caixa Prévia, mantendo 196. Deixa a caixa dúvida. Alô, 4207, como chuva forte sobre o aeródromo. Estimativo, copiou 4207. Vai. Mais de 20 horas, está sendo para você. Conseguimos um procedimento. Sim, mais de 20 horas. Mais de 20 horas, está sendo informação. Temos um Embraer a 8 milhas fora. Afirma, senhor. Então, ingresso, decolagem sem paradas. Sem parada, título 0, método 7010, 129, título 022, 022. Ainda, decolagem imediato, 630, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, bom dia, Azul com a 207, final de 7 mil. Gente, Azul com a 207, bom dia, sentiu a aproximação, 737 da Gunha, eu sou para a decolagem imediata. Vertical, chuva, leve, pista molhada. Quais são as condições da Azul com a 207? Reporte visual com campo baixado da lado, Azul com a 207. Reportará visual, Azul com a 207. Último ano, né? Copiado 35, controle 120, 280, Bozeiro. 608, Gol 2, 1, 2, 3, 0, Bozeiro.